Bom. Bom. Bom. Bom. Pego de dieta, esperança na moral. Só, só pega a mulher curte o desenho do tribal. Pego de dieta, esperança na moral. Só, só pega a mulher curte o desenho do tribal. Nosso bonde é guerreiro e pega qualquer um. Só sacudimos o baile na melão do Black Two. Nosso bonde é guerreiro e pega qualquer um. Só sacudimos o baile na melão do Black Two. Nosso bonde